O meu percurso, eu ainda estou em formação, estou a terminar o mestrado em ensino de música na Universidade de Aveiro, já completei a licenciatura na variante de piano, e já é um percurso que já conto com aproximadamente 13 anos de formação só dedicado ao piano. Este percurso começou mais ou menos quando tinha 6, 7 anos de idade. A partir daí fiz o conservatório completo, depois ingressei no ensino superior e até à data tenho feito bastantes concertos, quer dizer, em Portugal, no, também alguns no estrangeiro. Agora, mais recentemente, tenho dedicado também mais ao projeto da associação à qual faço parte, que é a Cultura Centro, e além de tocar, tento também prestar um dever cívico, porque acho que Portugal merece, e também algumas localidades do país, em levar e a criar ferramentas e parcerias e concertos para levar a música às localidades que não têm tanto acesso, como referi inicialmente, acesso à cultura, acesso à música, neste caso. Já tive a sorte de contactar com pessoas com bastante referência a nível nacional e também internacional. É um percurso que se vai criando ao longo do tempo, e felizmente tive essa sorte de conhecer essas pessoas.